Eita, menina, esse é mais um tá vindo pra pipoca em todos os paredões do Brasil. É lançamento, em primeira mão. Pensou em sofrência? Edson Ribeiro Pernambucano. Você não fica pau CD, risadinha CD. Eu descobri a senha do seu celular e mais de um outro do que vi. Entrei na sua página, vi seu WhatsApp e li tuas mensagens todas. Agora eu percebi o teu desespero e até no banheiro tu leva o celular. Desliga se eu tô do lado, diz que tá descarregado ou que esqueceu o seu carregador. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá traindo, cê tá mentindo e alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá traindo, cê tá mentindo e alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Cachorra da moleja, parceiro Alean, casa de carne do boi branco, tamo junto, glória. É estouro, é estouro. Portal do Arrocha, atualizações. Eu descobri a senha do seu celular e machucou tudo que vi. Entrei na sua página, vi seu WhatsApp e li tuas mensagens todas. Agora eu percebi o teu desespero e até no banheiro tu leva o celular. Desliga se eu tô do lado, diz que tá descarregado ou que esqueceu o seu carregador. Mas se não deixa eu pegar o celular é porque tá traindo, cê tá mentindo e alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá traindo, cê tá mentindo e alguma coisa tem. Se não deixa eu pegar o celular é porque tá devendo, me enganando de papo contra alguém. JR atualizações, Murilo atualizações, tamo junto. História do Pernambucano que é sucesso, rapaz. Assim, Jefinho atualizações, Miguel atualizações, é nóis. Eita pressão, já tomar cachaça, beijar na boca, lembrar da morena. Meu parceiro Brandão CD, empurra o homem que é sucesso. Bora de mais uma.